doideira, aparece delírio. Será que é isso mesmo? Tô com colírio, conto até 10, tento me recompor. Tamo no palco com o nosso som onde chegou. Recomponho, recomponho. Então chegue na sintonia, se conecte. Levante-se, movimente-se tipo Kinect. Pense, pense, pense. Se não, se não, se não. Pense, se não, o corpo padece junto. A mente é que manda em todo conjunto. Cabeça vazia e a piscina suja. Mente sã, corpo são, alma enferruja. Pipoca na panela, coberta guaraná. Da gás do sofá, da gás do sofá. Bolacha recheada e meia pra esquentar. Controle videogame pronto pra madrugar. Um sujeito tão pra trás, difícil de acordar. A chave tá suave, largado no sofá. Atenção, atenção. Pare. Pare. Pode seguir. Siga. Avante. Ha, ha. Mil cairão. Cairão. Você vai cair. Eu não. Como você sabe? Tenho fé. Eu tenho fé. Bebê é a coisa mais rara. Mais rara. Vontade é forte, vai com Deus no coração e mostra que não é sorte. Já deu certo, acredite, vai na fé, faça a sua. Deus é com você, já tá perto, continua. Se a vida é um jogo, siga três casas pra frente. Andar pra trás, andar, né? Faça diferente. É tipo a fé de Jó, toca só, Deus tá aqui. O maior pra conduzir, fazer você seguir. Às vezes machucado, mas nunca vencido. Ah, ah, nada tá comprado, é favor não merecido. Pipoca na panela, coberta guaraná. Bolacha recheada e meia pra esquentar. Lagado no sofá, lagado no sofá. Controle videogame pronto pra madrugar. Lagado no sofá, lagado no sofá. Um sujeito tão pra trás, difícil de acordar. A chave tá suave, lagado no sofá. Sofá, sofá, sofá, sofá. Lagado, lagado, lagado no sofá. Sofá, sofá, sofá. Um sujeito tá pra trás, vestido de acordar. Deixa eu ver que tá suave. Largado no sofá.